até durar uma noite inteira. Mas o meu Deus diz que a alegria vem pela manhã. Essa angústia que só Ele sabe que está dentro de você, Ele quer tirar. Deus vai remover. Ele sabe muito bem, irmã, o que você tem sofrido. Ele vê você na madrugada chorando sozinho. No seu trono escuta o teu pranto e vem depressa socorrer. Quebrantado, Deus não resistirá. Lágrimas que vêm do coração, lágrimas que rolam pelo chão, fruto de um coração sofrido que se sente sem nenhum valor. Lágrimas de um crente sofredor, lágrimas de alguém que sente dor, lágrimas que banham o seu rosto, hoje Deus já enxugou. Pode parar de chorar, porque Deus já te ouviu, vai te responder. E você se lembre que depois da tempestade Deus tem bênção pra você. O choro dura uma noite, mas sei que a alegria volta no amanhecer. Você tem sofrido. Ele vê você na madrugada chorando sozinho. O seu trono escuta o teu pranto e vem depressa socorrer. Pois um coração, quebrantado, sem nenhum valor. Lágrimas de um crente sofredor, lágrimas de alguém que sente dor, lágrimas que banham seu rosto, hoje Deus já enxugou. Pode parar de chorar, porque Deus já te ouviu, vai te parar de chorar, porque hoje Deus tem.